Ficheiro 32, página 289, 40. Palácio de Belém, 24 de outubro de 1889. Sabugosa entrou na sala, ajoelhou-se e beijou-lhe a mão. Sua Majestade, os meus sentidos pêsames. Amélia corou e a engoliu em seco. Sem dizer nada, apontou para a carta que estava sobre a mesa. António Vasco reparou na delicadeza do meu pai? Perguntou Amélia, emocionada. Sabugosa anuiu com a cabeça. A carta que acabava de chegar vinha dirigida à Sua Majestade a Rainha Amélia de Portugal. O Conde de Paris tinha a delicadeza de a nomear pelo nome, para não destronar Maria Pia. Sabe o que é que ele me diz? E sem esperar pela resposta, continuou. Que ainda sinto vontade de me chamar Duquesa de Bragança, de que tanto gostava, e que se preocupa comigo por me ver passar tão depressa de princesa a um lugar tão difícil. Diz que a minha recompensa será todo o bem que posso fazer e a consciência de que posso fazer o meu marido feliz e ajudá-lo a cumprir a tarefa que Deus lhe impôs. Mas não sei se vou ser capaz. Sabugosa olhou para Amélia com ternura. Era fácil magoar alguém tão sensível, mas não vencer. Disse com convicção: vai conseguir tudo o que o seu pai pede e deseja para si. Amélia levantou a cabeça e fez-lhe um sorriso largo. Coitada da rainha, já lhe escrevi também. E enquanto ia dobrando a carta de papel preto, com o timbre do Palácio de Belém, foi dizendo: tenho pena de não poder estar com ela neste momento. Sei que ela tem o seu feitio, mas para além da dor de perder o marido, de quem acho que gostava, apesar de tudo, deve ter medo de que a sua vida mude radicalmente, disse diplomaticamente Sabugosa. Mas não vai mudar assim tanto, sabe? Assinei da rainha, a filha obediente e devotada, Amélia. Penso que ela entende que não quero que perca nenhum dos seus privilégios, nem quero tomar o lugar dela. É a avozinha que Luís Filipe adora. Sabugosa sorriu. Amélia era generosa e inteligente. Talvez conseguisse aplacar a sogra. 41. Palácio de Belém, 15 de novembro de 1889. Sabes que as dores vão ficar muito piores do que estas, por isso cala-te e aguenta, dissera a si mesma, olhando de relance o relógio que marcava a 1 da manhã, com a segurança de saber que debaixo do mesmo teto estavam, há várias semanas, a parteira Alice e o seu querido médico Ramos de Abreu, a quem pedira que viesse de Borba para assistir ao parto do príncipe. Pouco se importava com as ofensas a Lencastre e Feijão, os médicos oficiais da família real, que lá estariam se quisessem, mas apenas para assistir ao longe. A contração foi tão forte que ficou sem fôlego. Estendeu a mão para a campainha colocada na mesa de cabeceira e tocou-a com força. Quando Ana surgiu, tão rápida como se estivesse a dormir ali no quarto, conseguiu sorrir-lhe. Não me digas que estavas debaixo da cama. Mas desta vez a criada não riu. Branca como a cal, saiu de novo a correr para chamar Dona Alice, o médico, quem pudesse ajudar a sua rainha. Às 6 da manhã, Lisboa inteira já sabia que o príncipe tinha nascido. Os canhões acordaram a cidade com 21 salvas. E apesar do luto, Luciano de Castro, o chefe do governo, decretou 3 dias de festa e iluminações. Amélia, em Belém, insistia com Carlos. Quero que o batizem de imediato, dizia, enquanto olhava o bebé, de cabelo escuro e olhos enormes, enrolado em mantas no berço ao lado da sua cama. Carlos, quero que o Manuel seja batizado já, repetia. Luísa, sentada no fundo da cama, em substituição da Condessa de Paris, que não conseguira vir a tempo, insistia: Carlos, não vê que Amélia está ansiosa? O rei acenou com a cabeça. São 6 horas da manhã, Amélia. Vou tratar de tudo, mas sossegue. Olhe para ele. Olhe, vê como está bem. Está bem, não está? Ó Ramos. O médico, que juntava umas gotas de láudano a um copo que Ana lhe trouxera, aproximou-se da rainha para lhe o dar a beber. Sua Majestade, o bebê é saudável. Mas agora beba isto. Foi uma noite longa e difícil. Precisa dormir um bocadinho. Amélia adormeceu, mas a Condessa de Seixal, que ficou junto dela, contava depois a Isabel e a Josefa. A senhora Dona Amélia soluçava a dormir. De alívio, certamente, devem ter sido 9 longos meses de ansiedade. De saudades, disse a aia do príncipe, não há dia em que não fale na infanta Mariana ao irmão. Naquela mesma tarde, Manuel foi batizado na Capela do Paço. Quando a irmã chegou da cerimónia, Amélia implorou: Luísa, conta-me tudo, por favor. A tua sogra não largou o Manelinho. Que nome difícil de pronunciar em francês, meu Deus. Onde o foram desencantar? Amélia olhou-a divertida. Lá começas tu, Luísa. Sabes muito bem que foi a rainha. A rainha não, a rainha-mãe. Corrigiu Luísa, provocadora. A rainha, continuou Amélia, como se não a tivesse ouvido, pediu que lhe chamássemos Manuel, como o príncipe da casa de Saboia, que casou com uma princesa portuguesa em tempos, uma Dona Beatriz. Mas deixa-te disso, Luísa, e conta-me. É justo. Já tens um Luís Filipe como pai e humano. Por isso, deixa a rainha-mãe escolher. Graças a Deus que não lhe pôs o nome de soldado. Luísa, exclamou Amélia, mas desta vez num tom sério. E a irmã arrependeu-se imediatamente do que tinha dito. Desculpa, desculpa, foi de mau gosto. Agora vou contar como correu o batizado. Espero que sim, disse Amélia, deixando-se escorregar para baixo e aninhando-se entre os cobertores. O meu sobrinho ficou ao colo da madrinha, a avó Maria Pia. E ao lado, com a vela acesa na mão, o teu cunhado Afonso, como procurador do pai, que ainda há pouco mandou um telegrama a dizer que está quase a chegar. Carlos tinha Luís Filipe ao colo, para que pudesse assistir a tudo. E o teu filho mais velho esteve caladinho como o príncipe real que é. A querida Isabel Salgadanha da Gama teve de enxugar as lágrimas disfarçadamente. E a Pepita soluçava. Dom Luís fez falta, mas lá do céu onde está deve ter visto tudo. Mas ao ver os olhos da irmã cheios de lágrimas, esforçou-se por a distrair. Amélia, vou fazer-te um exame. Consegues dizer todos os nomes com que o teu filho foi batizado, sem cábulas nem papéis? Amélia aceitou o desafio. És tão tonta, é claro que sei. Quando ficámos noivos e ouvi pela primeira vez o nome completo do Carlos, ainda no castelo de, fiquei em estado de choque. Mas agora já estou habituada. Manuel, Maria, Filipe, Carlos, Amélio. Amélio? Não interrompas, que senão tenho de começar do princípio. Manuel, Maria, Filipe, Carlos, Amélio, Luís, Miguel, Rafael, Gabriel, Gonzaga, Xavier, Francisco de Assis, Eugênio de Bragança, Orleães, Saboia e Saxo, Coburgo, Gotha. Sem pontos nem vírgulas, provocou Luísa. Sem pontos nem vírgulas, respondeu Amélia a rir. 42. Palácio de Belém, 17 de novembro de 1889. A ama de leite, a querida Maria dos Anjos, trouxera o pequenino Manuel e deixara-o no berço ao lado da sua cama. Amélia deitou-se de lado, estendeu a mão para o berço do seu filho, balouçando-o suavemente. Meu pequenino, nasceste neste quarto das 4 estações de Columbano e espero que só percebas muito tarde na vida que o inverno e o verão podem acontecer no mesmo dia. Que os momentos mais trágicos sucedem-se aos mais felizes e que a vida é isso. Eles estão todos a esta hora em São Domingos, num Tedeum, pelo teu nascimento. E eu estou aqui feliz a olhar para ti, grata, tão grata por teres nascido bem. Mas ainda há pouco chegou um telegrama. vais descobrir depressa como eu os odeio, filho querido, com a notícia de que a República foi implantada no Brasil. E o teu pai já telegrafou de volta a dizer a Dom Pedro e à família que se metam no barco, porque os acolheremos aqui. Mais um exílio, Manuel. Mais uma família que deixa o país que ama para se refugiar noutro. Exílio, Manuel. Vou lutar sempre para que nem tu nem o Luís Filipe tenham alguma vez de compreender o que a palavra quer dizer. 43. Palácio de Belém, 25 de novembro de 1889. A mãe era impagável, riu Amélia, estendendo a Carlos a carta que acabara de receber. Diz que vem já a caminho e estarão cá para o batizado do Manolito, como insiste em chamar ao nosso filho. Carlos adorava a Condessa de Paris. Leia-me a Amélia, gosto de ouvir a sua voz. Amélia devolveu-lhe o sorriso e começou a ler. Minha querida baby, e corou ligeiramente ao ouvir alto o nome pelo qual a mãe nunca deixava de a chamar e de que tanto gostava, por muito ridículo que fosse aplicado a uma rainha, pensou. Podes imaginar como estou feliz e orgulhosa em ter um segundo neto e de saber que estás bem após este momento pouco agradável que é sempre um parto. Agora dispenso de ouvir as considerações da minha mãe sobre a pouca sorte das mulheres, disse rindo, e continuou a ler mais à frente. Enfim, está feito, e bem feito. E tu deves estar, tal como Carlos, muito, muito contente. Agora cuida-te bem, minha querida filha. Não cometas imprudências, e que Deus vos abençoe e vos proteja aos quatro. É o que eu lhe peço todos os dias. E o que disse o meu delicioso afilhado da chegada do seu irmão a este mundo? Fez como a sua augusta mãe? Carlos deu uma gargalhada. A sua mãe adora gozar com os seus títulos. Deve ser para eu não ficar vaidosa, o seu medo maior. Mas continuo, estou a divertir-me imenso. Fez como a sua augusta mãe, que geralmente refilava cada vez que o número dos seus irmãos ou irmãs aumentava? O Manolito é parecido com o seu irmão? Ou será que decidiste finalmente dar aos meus netos um nariz? A tua mãe e o nariz. Mas, Carlos, ouça, já o amo tanto como a vocês os três, e isto não é dizer pouco. Carlos pousou-lhe a mão no braço. Isso dito pela sua mãe é a maior declaração de amor alguma vez dita. Amélia sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. 44. São Bento, Assembleia Nacional, 28 de dezembro de 1889. Carlos entrou no seu quarto sem bater à porta e Amélia virou-se surpreendida. Bom dia! O rei aproximou-se silencioso e deu-lhe um beijo. Bom dia, murmurou. E Amélia sentiu os olhos picar. Há tanto tempo que não sentia o seu cheiro, nem aqueles braços em seu redor. Carlos manteve-a presa por uns momentos e disse-lhe ao ouvido: reze para que eu seja um bom rei. O seu pai estaria orgulhoso de si. E pode contar comigo, conosco, que agora já tem dois príncipes, disse-lhe, olhando-o nos olhos. Carlos beijou-a na testa e pediu-lhe: ajuda-me a colocar esta faixa. Dentro de poucas horas estaria nas cortes, em São Bento, a jurar a Constituição perante as duas câmaras. Amélia sentia-se cheia de esperança no futuro. Aos 26 anos, Carlos era o rei mais novo da Europa e ela, Amélia, só tinha 24 anos e já lhe dera dois filhos. Disse-lhe e Carlos deu uma gargalhada. Ajuda, minha querida, mas não paga dívidas. Saíram de Belém às 10 horas e, ao chegar a Santos do Velho, subiram à avenida que agora tinha o nome do novo rei. Carlos está lindo, pensou Amélia. Alto, com os olhos verdes e o bigode arruivado, na sua farda de generalíssimo, falou como nunca o ouvira falar, jurando seguir o modelo constitucional que os seus antepassados tinham jurado também. O meu pai educou-me no amor ao povo português, dizia. E Amélia e Maria Pia, rainha e rainha-mãe, entreolharam-se comovidas. O Marquês de Sabugosa, alferes mor e pai de António Vasco, apresentou-o à janela como era tradição, e a multidão gritou: vivas ao rei. Vieram vê-lo, murmurou o conde Seixal ao Marquês de Sabugosa, que o olhou preocupado. Talvez agora apareça mais, pelo menos no passeio público, como Dom Luís fazia, que era capaz de entrar numa tasca e beber um copo com quem lá estivesse, e apertava a mão a fosse quem fosse com quem se cruzasse. Seixal franziu o sobrolho preocupado. Carlos fecha-se entre as paredes do palácio, do turf e do tauromáquico. Ou nas ruas de Cascais, ou nas cavalariças e praças de touros. É como se estivesse à vontade, tanto com os seus iguais como com os lavradores, mas que lhe fossem insuportáveis os citadinos. Fala com os políticos, trata-os por tu, e sabes como tem aquela graça contagiante, uma conversa solta, quando se sente seguro. Mas, murmurou Sabugosa, mas não o obriguem ao tédio do convívio dos comerciantes e burgueses, completou Seixal, encolhendo os ombros. Durante todo o dia multiplicaram-se os encontros e as recepções. Quando às 2 da manhã regressavam a casa, Amélia encostou por momentos a cabeça ao ombro do marido e pensou: amo este Carlos, tolerante e inteligente.